Esta é a sua Veículo Car 551, Rádio Técnica de Atibaia Limitada, operando em 1480 kHz. Ou pela internet www.radioatibaia.com.br. Rádio Atibaia, a melhor do Brasil. Sidney Almeida e o programa Arena Sertaneja. Arena Sertaneja. Você ainda não participou do Cantor Misterioso? Tá esperando o quê? Cantor Misterioso! Ligue agora! 3402-3555 ou envie seu WhatsApp 11 944-88-8344. Mais música! O máximo em música! Aprovado! Imagine nós dois. Aqui alguns anos, velhinho cansado, mas sempre te amando. Esta é a sua rádio. E se quiser falar comigo, vou fingir que nem conheço. Só toma tequila, tô de preto. Só toma tequila, tô de preto. Todos os sucessos, yeah. A toda hora. Arruma até ó, tá balada de bandido. Hoje eu sou bebido, hoje eu sou bebido. Indiscutivelmente, a melhor rádio. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Aqui, toca a sua música. Toca, toca. Fazer o que? Fazer o que? Vou lá pra frente, a vida continua. As melhores músicas. As melhores promoções. A melhor rádio. Gestão 18 horas mais 45 minutos. Churrascaria Pertinho de Abril de Atibaia. Eu pode comemorar o seu aniversário, fazer aquele evento também que você deseja. Tudo isso e muito mais na Churrascaria Porteira Grill. Tem ainda vários pratos de salada para você. Tem marmitex, tem churrasco, uma ampla mesa de porções, salgados e bebidas. Olha, atendendo 24 horas para melhor atender você. O amigo caminhoneiro está agora passando pela rua do Fletcher Bandinha. Familiar, onde você pode ir com sua família e com certeza passar momentos agradáveis. Não sabe onde fica a churrascaria Porteira Grill? Então anota aí o endereço para você agora. Fica localizado na rua do agora, 0-3416-3437. Anotou o telefone? 011-4416-2437. Fala que o seu Mir, fala que você ouviu o anúncio aqui na rádio. Eu tenho certeza que ele vai atender você muito bem. Eu falei da melhor. Eu falei da Churrascaria Porteira Grill de Atibaia, a melhor do Brasil. Arena Sertaneja. Arena Sertaneja.